Thank you. Rádio Transmissão. Nina Bueno. Jessica Quilombo. Oscar Dia. Luiz Dia. Le roi soleil nous dit, nous avons fait ce trésor, ce trésor.